迹，Mais às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente com teus braços de amor.